Mudar o jogo, pra vencer no jogo. Vou falar de novo, pra muita atenção. Bem-vindo à terra da multidão de homens só. Sempre as suas com beats e cadernos. Quatro escalas pra esse inferno ver. Não outono, inverno e primavera. Estúpido, acelere quando ver um certo parte um chegar primeiro no final dessa corrida. Viagem só de ida pra essa guerra de tiranos. Quem é boy e quem é mano? Se agora o jogo é outro, eu nunca falo com desgosto se o assunto é hip hop. Minha mente sempre brilha, independe do holofote. Pop goes the weasel, não há plano infalível. Na rua se decide, na mídia se proíbe. Quando a gravadora inibe, o artista corre. Xinga o mundo, mas no fundo estão todos. Quem é real e quem não é, eu sei. Quem tá comigo e quem não tá, eu também sei. Quem tá falando, pode continuar.